Chegou a chapa, vida, naqueles piques. Boca de 09 viaja nessa, viu? Vem comigo assim, ó. Ó, eu me envolvi com a macumbeira, logo eu me arrependi. Ela fez um ebó pra minha madeira não subir. Eu me envolvi com a macumbeira, logo eu me arrependi. Ela fez um ebó pra minha madeira não subir. Eu disse, porra, caralho, puta que pariu. Mas a Luca se esqueceu, fui dar porra do pra mil. Eu tomei, a madeira subiu, eu tomei. A madeira subiu, eu tomei. A madeira subiu, chegou a chapa, vida, vai. Eu tomei, a madeira subiu, eu tomei. A madeira subiu, eu tomei. A madeira subiu, corta giro, batera, vai, vai, vai. Eu tomei, a madeira subiu, eu tomei. A madeira subiu, eu tomei. A madeira subiu, eu tomei. A madeira subiu, eu tomei. A madeira subiu, eu tomei. A madeira subiu, eu tomei. Chora viola, chora viola, chora viola. Rantaram gravações, a culpa disso tudo é Rick Bez. Velho Sacra, se ligue, ó. Conheci uma novinha, pai. Ela era do axé, do negócio, eu não sabia. Na hora do vamos ver da putaria, o negócio ficou meio lá, meio cá, eu não sabia o que era. Eu fui, tomei um pra mil, meu irmão, resolvi, foi tudo. Viaja aí, ó. Viaja aí, ó, viaja aí, ó. Eu me envolvi com a macumbeira, logo eu me arrependi. Ela fez um ebó pra minha madeira não subir. Eu disse, porra, caralho, puta que pariu, mas a Luca se esqueceu, foi da porra do pra mil. Eu tomei, a madeira subiu, eu tomei. A madeira subiu, eu tomei. A madeira subiu, eu tomei. A madeira subiu, eu tomei. Chegou a chapa, vida, vai, vai, vai, vai. Eu tomei, a madeira subiu, eu tomei. Pai Kikito, a madeira subiu, eu tomei. A madeira subiu, eu tomei. A madeira subiu, eu tomei. A culpa é de Rick Bez. A madeira subiu, uou!